2, Salvador, bom dia, o azul 4958, estabilizado. No 4958, continua a aproximação, reduzindo para a mínima, o número 2 para pouso, verso no aeródromo 340 graus, 039. Reduzindo para a mínima, azul 4958. Liberação para o táxi, Vitor Charles Hotel. Não é 6285 na escuta? Ah, na escuta, como número 2? Pode o senhor estar aqui um pouco mais à frente? Ah, será mais cedo. Brasília Fox 2580 on the ground at 51, leaving the runway on the left intersection, taxiway Gulf, and contact ground 121 is small 1. Please increase your taxi. Understood, it's to right, yes? Negative, because there is a wet on this taxiway, leaving the left intersection. Oh yes, the Fox taxiway, right now. O 4958, pouso autorizado, pistão no zero, vento 020 graus, 49. Livre pouso, azul 4958. My frequency, taxi by also report on taxiway Delta. Confirm the apron. For number 6, China now Alpha and then call it to Delta to cross the runway. Primitive. Estará 6291 ali, mantém pistão no zero. Ele mantém no zero, estará 6291. Tenho 4958, solo ao 53. Condições de libera na eco? Afirma. Liberando na ECO. Chame agora o solo no 2-1-1. 2-1-1, o azul 450 na ECO. Obrigado, bom. 20 de novembro alfa, autorizado o táxi até Oscar, chame na Oscar. Tana 6291, livre decolagem, pistão no zero, vento 360 graus, 4 nós. Livre decolagem, pistão 0, 6291. 649 já escuta? Positivo, baixou e travou em Guia Serra passando. No 649, continue a aproximação, aguardando pista livre. 649. Nós com os autoridades pistão no zero, vento calmo. Em livre pouso lá no zero, vou no 649. Decola ao 55, controle no 208. 208, aí, alguma direção. Salva meu Golfo, só confirmando sobre o nome Surunga? Afirmo, senhorita, sem interferência igual a 1-0. Sente na minha escuta permanente, até o meu Golfo. Na minha escuta permanente, até o meu Golfo. Canem 225 ali, mantém texto no zero. Acionado para o passo para passar com o Golfo, está lotando. Ali mantém a 0-8-6-2-2-5. Vitor Xelotel autorizado, táxi, só tapa a faixa na papá, Vitor Xelotel. Para papá, Vitor Xelotel. Continue forte, 2580, clear to enter runway 10 until April number 6. Clear to enter runway 10, I call you leaving. Fono 649, solo ao 57, libera direita, solo no 211. 211. Índio November Alpha, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Papa Mike. Isso é Papa Mike, livre, você não acha para o táxi? Livre, você não acha para o táxi? Roger. Canem 225, livre decolagem pista 1-0, vento 350 graus, 059. Livre decolagem, 1-0-2-2. dia 9 Mirá, ficando pronto quando estiver pronto para decolagem. Confirme? Dia 9 Mirá, alinhado e pronto, a nossa frente. Dia 9 Mirá, para informação, temos o helicóptero à direita, sobrevoando a estação de Mussurunga, não interfere com a decolagem. Dia 9 Mirá, livre decolagem, pista 17, 1350 graus, 039. Livre decolagem no 7, dia 9 Mirá, pode. Hotel Romeu Golf, para informação, teremos algumas decolagens da 17. Ok, está ciente da aeronave decolando Hotel Romeu Golf. Hoje o voo 963 pode ir alinhando. No 963, ali mantém pistão no zero. Ali mantém. Chame 6225, decola ao 1000, chame agora o controle no 20, décima 8. Isso. 1208, 862, 5, bom dia. Ali mantém pistão no 7, Vitor Gelli Hotel. Aliás, mantém no 7, Vitor Gelli Hotel. Índio November Alpha decola ao 01, chame agora o controle no 20, décima 8. Controle 208, Índio November Alpha. Uno 963, livre decolagem, pista 10, vento 360 grau 03. Tojo, 5973, pronto para decolagem, confirmando 10. 5973, após a rolagem do Boeing da Gol Lima, sim. Rota Gol Lima, sim, 5973. Alinhado e pronto na 17, eu vim para o Thiago Hotel. Mantém a posição, Thiago Hotel. Mantém. Ano 963, decola 03, controle no 208. 208, vai. manobra Mussoronga para manter sobrevoo Itapuã 500 pés. Tente sempre na minha escuta permanente o Hotel Romeo Golf. Mantém escuta permanente, Hotel Romeo Golf. Rio 5973, livre decolagem, pistão no zero, vento zero no zero, graus 4 nós. Livre decolagem, Rio 5973. Vitor Charlie Hotel, livre decolagem, pista 17, vento zero no zero, graus 03 nós. Para informação, temos helicóptero aqui, antes pé sobre o fone, farol de Itapuã. Próximo é Itapuã. Afirmativo, iniciando o Vitor Charlie Hotel. Oi, Wilson, Papá Mike, pronto para o táxi. Aqui é Papá Mike, autorizado táxi, cadê a Papá? Papá? Ferro meu curso e vai manter as mediações de Itapuã ou se afasta um pouco mais de Itapuã? Vai manter Itapuã, 500 pés, querida. Gente. Rio 5973, é colo 05, controle no 208. 208, bom dia, 5973 aí. Fala do solo, Charlie Hotel. Charlie Hotel, fora do solo 05, controle 06, controle no 208. 208, grave. Você, Papa Mike, é o solo? É a torre corrigindo? Por gentileza, o senhor se encontra na Oscar? Gente. Autorizado ingresso, reforço alinhado e pronto para a decolagem. Autorizado o táxi até a Oscar, chama na Oscar. Tio Tupã, mais para informação, um helicóptero 500 pés, próximo a farol de Itapuã, efetuando sobrevoo. Hotel Romeu Golf na escuta? Tá na escuta, Romeu Golf. Gente, alguns instantes decolará um tráfego a 1.000 pés, que efetuar ao corredor Axé, e fique atento ao tráfego, tá ok? Ok, senhorita. Se autorizado, vai manter a orla agora livre para sobrevoo continuado. Gente, aguarde transferência. Aguarde transferência, Romeu Golf. Retirou o estado a mais, alinhado e pronto para decolar. Hotel Romeu Golf, chame agora o controle no 208. Com controle, Hotel Romeu Golf. É que você, Papai Mike, está pronto? Papai Mike, pronto. Livre decolagem em pistão no 7 vento 040 graus 02 nós. Papai, que foi Papai Mike, decola aos 1-1, chama agora o controle no 208. Maraca, controle 1 a 208, acolhe aí, Papai Mike. Papa Serra, autorizado ingresso, reposta aliada e pronto, pistão no CAD. Demande a reposta aliada e pronto, Papa Serra. Papa Serra, livre de decolagem, intenção 97, vento 020 graus 4 não. Brilhante lá de para o oeste, Papa Serra. Palma Serra, decolou tudo 5, controle no 208. 08, grato. Salvador, bom dia, da linha 570, próximo ponto de espera da 1-0. Abre também a 570, autorizado a alinhar e decolar pistão 1-0, vento 0-0 grau 5-9. Livre, alinhar e decolar pistão 1-0, abre da linha 570. 6570, decolou 20, controle no 208. 208, obrigado, bom dia. Considerar 9970, Buenas, estamos chegando no ponto dela. Considerar 9970, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 020 graus, 5 nós. Autorizado, alinhar e decolar. Federal 9970, decolou 33, controle no 208. Valeu, bom dia. Romeu Golfo, prossiga. Tá, 2 minutos para a pausa da NMA. Hotel Romeu Golfo, ciente, reporte aí quando estiver no solo controlado. Reportará no solo controlado, Hotel Romeu Golfo. Alfa Romeo Golf, Tower 38, livre frequência, bom dia. Rádio 01, prossiga. Piloto em comando, Reinaldo Souza, ciente. Poderia confirmar o setor de sobrevoo? Guardião 01 já está pronto? Gente, Guardião 01 autorizado o táxi até a Oscar. Chame na Oscar para decolagem, Guardião. Nível de decolagem, Guardião 01, vento 050 graus, 5 nós, Guardião 01. Nível de decolagem, 01. Guardião 01, decola ao 42, chama agora o controle 1208. Falei 08, graças. Salvador, Papa Romédia, November Alpha, proa da rotatória, não visual com campainha, de November Alpha. Autorizado final da ONU 7, informe final de... Informe vertical da RMA, Índia November Alpha. Informe vertical da RMA, Índia November Alpha. Ouvir? Bom dia, Papatango, Oscar November 8. Oscar November 8, que liberação na chama para o táxi. Autorizado táxi até o Pátio 5, chama no Pátio 5. Corrigindo, chama na Papá, Oscar November 8. Foi na Papá, November 8. Final no 7, Traveline para Índio November Alpha. Índio November Alpha, pouso autorizado, pista 17, vento 010 graus, 039. Já está visual com o campo? A pista já está visual, Índio November Alpha. De November Alpha, informa o tráfego à direita, helicóptero, mantendo o setor São Cristóvão, não interfere com a aproximação. Pouso autorizado, pista 17, Guardião 01. Ou, corrigindo. Indy November Alpha. Pouso autorizado, 17, November Alpha. Oi, bom dia, mais uma vez, ano 649 da Gol, ponto 0 da 10. No 649, a linha decola pista 10, vento 010 grau 039. Livro decolagem da pista 10, Gol, no 649. Transmissão muito baixa, repita por gentileza. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado táxi até Oscar, chave na Oscar. Sabatango Oscar, November Whisky na escuta da torre. Vamos direto na escuta. O senhor poderia confirmar a rádio ideal de saída? Olha, o pago pra gente aqui foi como a saída. Não, tudo bem. É, eu só queria confirmar a sua radial ideal de saída. Seria a 023. 023, ciente. Para papá agora. Ciente, mantém a posição. Gente, da Juliette Serra, manter a posição. Hotel Juliette Serra, linha e mantém pista 17. Índio November Alpha, solo 4 Secret, autorizado Backtrack, reporta liberando uma pista taxi Oscar. Backtrack, reporta liberando na Oscar, Índio November Alpha. 1649 decola aos 48, controle no 208. 208, Sérgio.